Fecheiro 27, página 269, capítulo 12. Depois o frutuoso conduziu daquela maneira inconfundível que ele tinha de conduzir e sem lhe dirigir a palavra, deixou em frente ao quilómetro 44, sem olhar para trás, como quem descarrega uma encomenda que andou extraviada, em relação à qual se sente apenas vontade que desapareça. Só a minha paciência de Jó, tinha ele dito ao agarrá-la. Quando ela saiu do carro, ele ainda se virou, mas apenas para puxar melhor a porta por onde ela havia saído, para trancá-la bem, afrolhá-la, certificar-se de que ela não se introduzia pelas ranhuras eletrónicas daquela máquina para lhe estragar a vida de motorista. Não estragar a vida dos patrões. Não tirar o sono ao senhor engenheiro, à senhora dona Ângela Margarida, nem às meninas, que nem sequer a deviam ver muitas vezes. Não lhes fazia nada bem. Melhor fora mesmo que nunca a vissem, que nunca lhe chamassem prima, que Milene ficasse lá onde quisesse, sozinha. Ele ainda guardava na bainha das calças restos de poeira, de tanto a ter procurado. Por momentos ainda tinha saído do carro para se sacudir energicamente. Só depois o senhor frutuoso desaparecera, voando na direção do Frame Store e do Hotel Miramar, levantando-se acima da estrada. Durante o percurso havia recebido uma chamada. Está lá? Sim, senhor engenheiro, já cá vai dentro, ali atrás. Pois claro, senhor engenheiro, onde é que eu havia de deixá-la? Como quem caçou um animal doméstico que se quis escapar. Mas ela também pouco se importava. Completamente elucidada, tinha avançado pela casa dentro até ao living room, onde os cadeirões da avó Regina se encontravam intactos, um em frente do outro. Lá estava a mesa de cerejeira e estava à estante com a enciclopédia e os livros do Brasil, os retratos castanhos, os pretos e os coloridos, os pintados, os ausentes, os dependurados, aqueles que tinham deixado as suas marcas visíveis na parede, como era o caso das pinturas com cabanas suíças e cenas da Giselle e do Lago dos Cisnes. Tudo lá estava à sua espera. Aproximou-se do telefone. Discou os 13 números. Também eles a esperavam. You have reached 573. Milene ficou à escuta, receando que a fita estivesse definitivamente estragada. Mas a ligação corria sem incidente. Em voz muito baixa, sussurradamente, Milene falou para dentro do telefone. João Paulo? De novo, a distância não se fazia sentir. Era como se alguém, inteiramente disponível, estivesse do lado de lá, aguardando uma palavra mágica enviada do lado de cá, e não se quisesse manifestar. João Paulo? Milene ganhou coragem. Escuta, eu tive um namoro, mas acabei com tudo. Não me servia. Ele tinha uma namorada viva e outra morta. Ele disse que me pareço com a morta, e é essa que ele mais ama. Seja como for, não o quero. Fui à obra onde trabalha, pô-lo entre a espada e a parede. Agora já não o quero ver mais. O auscultador suspenso, à espera de resposta. É também para te dizer que aqui não chove nunca. Como estão aí as coisas? Vi na televisão que já chegaram as neves, os nevões brancos, que aqui não há. Milene continuava à espera, com o auscultador entre o ouvido e os lábios. Porque não haveria de continuar, se aquele era um dia tão importante? Entretanto, as sombras tinham começado a cair e Milene pensou desligar o telefone. Só porque eram horas de abrir tudo aquilo que em Vila Regina era possível abrir. Horas de juntar o seu interior ao universo que ali começava. Separados que estavam apenas pela espessura dos vidros das janelas. Mas ainda continuou. Não sei se te disse que o meu namorado era um daqueles rapazes da terceira vaga. Agora nunca mais entro no diamante. Só depois é que desligou. E abriu todas as luzes de ponta a ponta da casa, movimentando-se entre a música do rádio e a televisão. Mas quando se cansou dos ruídos simultâneos que ela mesmo criava e desligou os aparelhos, ficou no meio da sala, junto aos abajures claros, a pensar pela sua própria cabeça. Então ligou de novo. João Paulo, aqui é noite escura. Sinto-me uma caganita no mundo. Caí de qualquer lugar e dirijo-me para qualquer parte que não sei onde fica. Mas estou muito feliz. Isto pode acontecer. De facto, Milene tinha a ideia de que a sua vida se havia modificado para sempre, mas não imaginava quanto. Nem o saberia tão cedo. Não ia ao Mãos Largas, porque não queria encontrar Barbosa. Não queria trabalhar para ele, com aquele avental e aquele lápis. Então, ia onde calhava. Dias depois, num domingo à tarde, estava ela no Pomodoro a olhar para a rua, quando entrou pelo restaurante de dentro uma rapariga escura, com dois jovens escuros como ela, os três rescendendo à Havana. O perfume, contudo, não provinha deles, provinha de Antonino, que caminhava atrás com os três filhos pequenos. Milene reparou que a rapariga e Antonino já formavam um casal perfeito. Um dos rapazes grandes soltou um estalo sobre Emanuel, o filho mais velho dele. Disputavam qualquer coisa que mexia, movimentada por pilhas. Antonino soltou um berro na direção do filho dela. Perfeito. Já tinham perdido toda a cerimónia. Possivelmente já tinham casado. Com que então era aquela? A famosa namorada viva, chamada Divina? Calados, disse Antonino Mata no seu jeito, meio rápido, meio seco. Quanto a ela, Milene, ele não a via. Ou, se a via, não a queria ver. Bons tinham sido os dias em que a mãe dele lhe tinha dito: puxa vida, você é mesmo boa moça, muito inteligente, muito formidável. E ela, envolta nas palavras dos outros: introibo ad altarem dei, totus tuos, confite ordeo, como a seta que voa, como a nuvem que vai. Você está a sentir-se bem? O próprio Antonino a dizer-lhe: olhe, moça, se eu fosse a você, não ia à câmara do seu tio. Eu voltaria para a nossa casa, para pensar na sua vida. E assim por diante, até que finalmente todos saíram. Divina guardando os filhos dela, já do seu próprio tamanho, e ele guardando os dele, ainda com dentições de leite. Quanto a ela propriamente, a namorada viva ali estava a sair do Pomodoro e tinha pernas, ancas, mamas fortes, unidas por decote fundo, tornozelos, beiços, narinas, olhos de poucas pestanas, maçãs de rosto, dedos para segurarem nos pedaços de pizza embrulhados em plástico. E dentro do corpo deveria ter gordura, tendões, coração, baço e rim, como toda a gente. E, no entanto, chamava-se Divina. Havia pessoas com sorte. Adeus, boa sorte. Pois ela e Antonino nunca mais se veriam. Nunca mais se veriam. Então, choveu em Valmares. Tudo começou por umas gotas esparsas. Caíram como ruidosas pegadas. Umas aqui, outras acolá, levantando um cheiro poderoso à terra seca. As gotas eram gradas como conteúdos de tigelas, mas a terra engoliu-as em menos de nada. Foi isso a chuva. Os pingos, no entanto, não tinham sido apenas água caindo da atmosfera, pois a própria água trazia terra. Só assim se compreendia que os carros tivessem ficado pintalgados de nódoas barrentas, como se fossem de lama. Muitas pessoas telefonaram para os serviços de meteorologia dizendo que tinha chovido barro. Os meteorologistas quiseram esconjurar a ignorância, respondendo que não era verdade. Os ecrãs encheram-se de cartas isotérmicas que andavam para cá e para lá para combater esta suposição. Os especialistas diziam que as gotas apenas tinham encontrado no caminho a atmosfera cheia de poeira. Mas havia muita diferença entre as nuvens deixarem cair água pura, que se carregava de poeira durante a precipitação e existirem nuvens feitas de lama. Para as pessoas mais cultas e imaginativas, a diferença era abissal, pois conceberam de imediato massas de lama escura vogando no céu de Valmares. Seria o fim da vida humana, pelo menos aquela que fora concebida pelas cosmogonias comuns, em que a Terra sempre aparece separada das águas. A propósito, chegou-se a invocar o Apocalipse e as visões de Patmos com muita dramaticidade. Uma dona de casa exibiu um lençol com grandes nódoas castanhas, o lençol parecendo-se com a pele de uma vaca malhada. Era o efeito da chuva sobre a roupa branca. Um especialista foi chamado a prestar as declarações necessárias no telejornal regional. O perito em pluviosidade apareceu afirmando, com inteira segurança, que se tratava de chuva com lama e não de lama em forma de chuva. Mas para a maior parte da população, o momento da dissolução era-lhe igual, desde que a chuva não caísse com a mistura da poeira já feita sobre os pátios e as roupas. Isso é que não desejavam. Queriam água clara. O que se passava lá em cima na atmosfera não lhes interessava para nada. Discutiu-se o assunto durante 3 dias. Depois choveu mais. Eram pequenos pingos miúdos, transparentes, que fizeram uma saudável papa no solo. O jardim microclima cheirava a estrume e as folhas que Milene não removera puseram-se a cheirar a podre, o bom podre da terra molhada. Com um mês de atraso, surgiram pelos pátios canteiros de crisântemos amarelos. Em seguida veio de novo a estiagem, com 6 meses de antecipação. A polpa, estonteada, cantou. Nuvens de melgas levantaram-se dos charcos. Os carros andavam sujos. Nunca se tinha visto tanta sujeira nos vidros onde dedos de garoto desenhavam as primeiras letras públicas. Lava-me porco. Milene encontrou um lava-me porco no Clio e foi à garagem lavá-lo. À sua frente, estacionada em sentido contrário, estava uma carrinha cinzenta. No seu interior encontravam-se crianças com carapuços de riscas nas cabeças. Tudo isso aconteceu num relance. Milene reconheceu as crianças e a carrinha. Lá fora, de costas para a carrinha, procurando dinheiro numa algibeira, estava ele, Antonino Mata. Ela não tinha nada para lhe dizer. Já lhe tinha dito tudo. Mas ali estava ele. Não rescindia à Havana. Era fim de dia e trazia poeira entranhada na roupa e o olhar duro. A vida dura dele. A inclinação por ele, ela não sabia de onde vinha ou de que matéria seria feita a substância que a ligava a ele. Ainda ele remexia na algibeira como se tivesse perdido dinheiro. Viu-a? Aproximou-se. Perguntou-lhe. A esta hora? Pois de onde vem você? Perguntou sem mais nem menos, os dois carros apontados em sentido oposto. Ela não tinha mesmo nada para lhe dizer. Poderia até dizer alguma coisa de circunstância. Mas que circunstância? Ele perguntou ainda, para onde vai? De facto, porque lhe perguntava para onde ia. Também ela queria saber e não sabia. É que não sabia mesmo. E essa ignorância sobre o seu próprio percurso, que pela primeira vez a interpelava, ia crescendo dentro dela, à medida que se afastava dele, rolando pela estrada fora. Mas só sentia essa interpelação porque ele lhe havia perguntado. E que direito tinha o filho de Felícia Mata de lhe fazer aquela pergunta? Se não era da sua família, não lhe era nada, porque lhe perguntava. Assim, sem mais nem menos, de onde vinha e para onde ia. Só porque tinha tentado entregá-la aos tios num dia de agosto em que ela se encontrava em estado de choque. Um dia em que estava repleta de palavras dos outros, ordens dos outros, como se fosse uma marioneta. Abissus, abissum, invoca-te. A chamá-la para o abismo? Ele não tinha o direito de lhe perguntar nada. Não, não tinha. Porque ela fora até a obra chamá-lo, e ele não lhe havia respondido. E agora ele não tinha o direito de lhe dirigir sequer a palavra. Por isso, naquele instante mesmo, iria voltar para trás, para o alcançar, passar-lhe à frente e dizer-lhe isso exatamente. Desaparece. Vai perguntar isso à tua namorada viva. Vai. E naquele momento já virava o Clio. Havia um desvio onde o frame store pegava com o telhado baixo de uma tasca. E depois o pomodoro e o banana, a seta e o desvio. A estrada formava um círculo, uma espécie de argola arbitrária que a colocava no terreno em sentido contrário. Conhecia-lhe os percursos. Àquela hora, dirigia-se ele a casa, para entregar as crianças, para depois se lavar no chuveiro do pátio, a vestir-se, pôr perfume e partir em seguida para junto de Divina. Milene ia-lhe no encalce, precisamente para lhe dizer que ele não tinha o direito, não tinha, que lhe tivesse perguntado antes. Depois do desvio, arrancou rápido, atirou-se na zona livre que lhe ficava na frente, acelerou, desacelerou, mas desacelerou porque na faixa oposta, zigue-zagueando e criando perigo, aproximava-se disparada a carrinha cinzenta. Era o volume e o focinho dela, brilhante, metálica, que Milene tão bem conhecia. Teria Antonino pensado o mesmo que ela? Que era necessário um ajuste de contas? Vinha ele em sentido oposto para alcançar e discutirem? Ou tratava-se do acaso? Era demais. De facto, Milene e Antonino estacionaram em bermas opostas. Bateram as portas. Caminharam um de encontro ao outro, como se fossem ajustar contas. Como se cada um deles fosse arremessar um projétil que ferisse o outro de morte. E, no entanto, quando se aproximaram, ela foi de encontro a ele, ao mesmo tempo que ele, apressado, vinha de encontro a ela. Um de encontro ao outro, na estreita nesga que separava as casas dos carros, diante das três crianças levantadas nos assentos a olharem, apertados um contra o outro, sem poderem separar-se para irem remover os carros de cada qual. A mão dele tremia nas costas dela. Era quase noite. Tinham-se encontrado no lugar inóspito das bermas. O amor latia à volta das casas, mal enfileiradas da estrada, disposta em forma de rua. Ele pegou na chave do carro de Milene e foi arrumá-lo para longe. A partir da berma onde ela tinha ficado, viam-se as pernas de Antonino a correr, iluminadas pelos faróis relâmpago dos carros que passavam. Quando voltou, ainda ela se encontrava no mesmo lugar. Só depois entraram na carrinha dele. Fúteis e ridículas as circunstâncias, decisivas. Também na carrinha dele estava escrito "Lava-me, porco". Sentaram-se. Para onde iriam? Antonina Mata tinha duas namoradas vivas. Era tudo quanto se poderia dizer.